What up, família? Daqui fala pra vocês Edgar Leal, a.k.a. Driga. Quero mandar um big rala pro Moniga Grandef, pro Moniga Black Off, no seu projeto colaborativo antes que eu me vá, mano. Kill this shit. Os guas precisam desse mamba e guas pedem. We on, Moniga. Hi, Driga. Yo, what's up? Meu mano, Black Off, Grandef. Daqui fala o vosso mano, Refracto, a.k.a. o Infiote. Diretamente do Golfo 2, liga. Mandar um xarope para vocês, pelo vosso projeto, antes que eu vá. Estamos juntos como um só, liga. Até 2000 a vida. One love. Quero mandar um big up para o Black Off e Grande F. O álbum vai estar fire. You know that. The Nox Odyssey Gang, we kill them all, nigga. Ney MC, a.k.a. Black Coffee. E o Grande F, meus manos, como é que é, pá? Eu tô aqui atento com vocês, hein? Mas antes que eu me vá, deixa aqui descer umas linhas do novo projeto que vem aí. Antes que eu me vá, que o hip hop não me deixe sozinho. Yeah. Antes que eu me vá, deixa eu mandar os meus props ao Black F e o Grande F. Antes que eu me vá, foda-se. Dos becos do Marçal até o Rangel, ansiosos pra cena chegar. Como vá, dormi mais dom e corpse grind para Black Off e Grande F. What up, check it out. Daqui quem fala é Della Hustla, a.k.a. Della Lama, diretamente do Catambor. Mandar um props aí pros meus manos Black Off e Grande F. Vem aí o álbum antes que eu me vá. Antes que eu me vá, deixa mandar um props pros meus negas, ai, diretamente da banda. Estamos em sintonia. One.